A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, afinal, Jon Snow, hein? Afinal, sabes alguma coisa? A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos à cabeça do Ned, episódio 5, Kissed by Fire. E pode-se dizer que o Jon Snow não foi beijado pelo fogo, mas que beijou o fogo. E foi beijado pelo fogo e também. E foi beijado pelo fogo, não? Também. Por acaso é uma expressão muito bonita para descrever os of red hair. Sim, o fogo. Não, kissed by fire. Ah, ok. A sim. expressão que sim. eles usam sim. é bonita. E pronto, foi isso. Isso foi o que se passou e que pronto. Isso, este episódio é provavelmente aquele primeiro episódio que à primeira vista pode ser um filler, pode ser considerado um filler. Podemos achar que não se passa aqui nada de relevante que não pudesse ter sido dissolvido em outros episódios. Por exemplo, o casamento combinado da Sansa com o Loras, pelo Tywin, mas... pelo Tywin não é com o Loras. O Tywin decide casar a Sansa com o Tyrion. Sim. O Dolores já tinha sido falado. Com o Tyrion, sim, não era com o Loras. Sim. É que temos duas coisas a acontecer em relação a este casamento da Sansa, que é primeiro o Baelish descobre e depois descobre sim. o Tywin. Uhum. E o Tywin resolve virar ali a mesa e casar a Sansa com o Tyrion. Para manter a Sansa em King's Landing? É. Politicamente é uma jogada interessante, sim. familiarmente falando é uma maneira de lixar mais uma vez o Tyrion, uhum. e é uma maneira dele também assegurar que a filha casa com alguém, não é? Portanto, e casar o Loras com a Cersei. Exatamente, também. A filha. Portanto, a Cersei fica muito contente porque acha que está a ser feita uma vingança apropriada ao Tyrion, até perceber que, espera aí, que também me lixei porque vou ter que casar com... Um tipo que não gosta de meninas. Com florzinha. Sim. See what I did here? Sim. Acho que vamos receber queixas da Ilga em relação a este episódio, mas sim. Ele é uma florzinha. Tecnicamente, então, a Marta é minha convidada. É uma florzinha. Sim, sim. Então, é uma rosa. Sim. É verdade. Então, é verdade. É o símbolo da casa real. Então, não estou a dizer nada. Mas houve outros pormenores interessantes. Shireen com o Davos ensinar. Oh, pai, eu gosto tanto da Shireen. Gosto tanto da Shireen. É fofinha, é uma miúda fofinha. Pá, a miúda é pequenina, é boa sim. atriz. E as cenas dela com o Davos são formidáveis. E vamos ter mais disso ao longo da série. Eu acho sobretudo que a Shireen parece um bocadinho aquela luzinha que nos dá alguma esperança, né, no meio desta desgraça toda. E mais que não seja porque a Shireen sobreviveu à Grayscale, não é? Que sim. é uma doença bastante má, não é? Supostamente mata, portanto a própria miúda aparece-nos aqui como um símbolo de esperança. E, opa, e as cenas são sempre bonitas, sobretudo aí, são bonitas. Entretanto, anteriormente o Sandor Clegane, The Hound, foi capturado pela Irmandade sem estandartes, sem bandeiras. Não faço ideia. É a Brotherhood Without Banners. Sim. E agora teve um julgamento de combate para termos uma cena de porrada neste episódio. É. Não é? Porque, pronto. Tem é havido preciso. Pouco. Com o Beric, que é um homem bastante religioso e que, sabe-se lá como, tem uma espada que se incendeia. Exato. E é fixe. É um badass. Sim. Tentativa pronto. De... Mas e bom. Perde, e morre. Mas é reanimado. Pelo Lord of Light. Sim, supostamente. Exato. Porque o Taurus... Sim, o Taurus de Mir. Mir. Sim, Mir. Mir. Com uma estação espacial. Pois. Antiga. Da Rússia. M-Y-R? Não, essa era Mir com I. Este é Mir com latim. Com em Y. No alfabeto latino. Porque, pronto. Mas este é Taurus of Mir com M-Y-R. Sim. E... Tentamos perceber, e o tipo já morreu 6 vezes, 7? É uma coisa assim desse uma género. Coisa assim. Ele tem uns quantos Horcruxes guardados. Ah, espera, wrong franchising. Hã? Não percebeste, passou-te não, completamente ao lado. Sim, uhul! Completamente. The tables have turned! E a Arya continua a recitar a lista... Just fucking die already! Quem? As pessoas ou a Arya? A Arya. Tipo, Maisie, tu és muito querida quando és pequenina, mas ficas tão aborrecida quando cresces. Just fucking die already. Eu já estou um bocado farta. Ai, ai, bem. Mas foi isso. Isso foi um momento mais filler do episódio. Tivemos uma excelente interação também entre o Jaime e a Brienne. O Jaime é visto de forma comum como um herói. Não, mas antes de irmos aí, uma implicação que pode parecer um filler porque parece uma seca toda a cena, mas Rickard Karstark. Então, os Karstark são uma das principais famílias que apoia os Starks. Sim. Karstark, Starks. Sim. Pronto. O chefe desta família é Ricardo, que por acaso também partilha nome com um Stark antigo. Não é? Ricardo Karstark é um nome complicadíssimo de dizer, mas... Pronto. Diz lá três vezes. Ricardo Karstark. Eram três vezes seguidas. Ricardo Karstark. Ele aparece aqui, tipo Beetlejuice? Não sei. Não sabes se o Beetlejuice aparece? Não sei se ele aparece porque tu não disseste três vezes seguidas muito depressa. O Beetlejuice? Não, o Ricardo Karstark. Ah, ok. Estavas a ver se mentalavas, não é? Pois, boa tentativa. Não, ele não apareceu aqui, o Beetlejuice. Beetlejuice. Não. Não está cá. Ah, espera, está ali. Ah, ok, pronto. Portanto, temos os Karstark, não é? Que são uma das principais famílias que apoia o Rob. Sim. O Rob e toda a família Stark. Uhum. E o que é que se passa? O Karstark, o pai Karstark, estava pior-se da vida porque o Jaime Lannister, quando fugiu, matou um dos filhos dele. Uhum. O Rickard Karstark, na altura, exigiu retaliação e vingança pela morte do filho. Portanto, pediu ao Rob para matar o Jaime. Uhum. O Rob não fez nada na altura, mas a Catelyn fez e libertou o Jaime. Portanto, uhum. O Karstark continua pior-se da vida. Ainda mais. Só mais um bocadinho, né? Pronto. E o que é que se passa? Ele aqui em River Run teve uma oportunidade de ouro para vingar, entre aspas, a morte do filho, que era o herdeiro dele. E fez merda. Pois, então o Rickard Karstark decidiu matar os Lannisters pequeninos que estavam no poder do Rob. E que iam servir, que eram prisioneiros, não é? Iam servir de moeda de troca eventualmente, não é? Uma moeda de troca muito fraca. E matou os Lannisters e o Rob decidiu, à boa maneira de ser filho de seu pai... Isso que tal? Matou. Cortou-lhe a cabeça. Portanto, se vocês não conseguem ver o que é que pode ter acontecido aqui, sugiro que continuem a ver a série. Pronto. Porque, pronto, eu acho que isto tem implicações para o futuro, não é? Não se mata assim uma das principais, o chefe de uma das principais famílias avassaladas sem repercussões, não é? Não sei, digo eu. Pois. O Manel está confuso. Não, o Manel está a tentar ligar os pontinhos todos para perceber. Não, é complicado quando nós aliamos os nossos aliados, não é? Quando alienamos os nossos aliados. As coisas tornam-se complicadas. Exato. É uma... Acaba também por ser uma má decisão estratégica do Rob. Mas nós já... Quer dizer, ele tem alguma estratégia militar, tem zero diplomacia política, não é? Sim. E aqui foi também um bocadinho falta de diplomacia do próprio Rob, não é? Vamos ver. Não nos podemos esquecer que o Rob ia se casar com uma rapariga da Casa Frey. E que, pronto, vai ter de... Vai ter de resolver esse barbicacho também, porque... Não me parece que aquele pai Frey... Esta para mim foi a cena do episódio. O Jaime... O banho do Jaime com a Brienne. Sim. para além do rabo da Brienne, mas... o banho do Jaime com a Brienne, porque foi uma cena em que... o Jaime é visto como um herói, como um guerreiro, como alguém que não tem medo de fazer as coisas... Caso faça, e a forma como ele conta desta vez a história de tudo o que se passou no fim da rebelião, da volta do Robert, sim, demonstra que o Jaime sofre de stress pós-traumático. Se tu lhe quiseres chamar isso, pronto. Quero-lhe chamar isso, obviamente, então, que lhe quero chamar isso. Então fala sobre isso, fala sobre o stress pós-traumático do pobrezinho não, do Jaime. Que está muito, muito, muito afetado por tudo aquilo que não, ele agora que aconteceu, ele está afetado agora por causa da mão. Sim, sim, sim, sim. Porque a mão o fez repensar tudo o que tinha feito até então, não é? Porque sim. Ele perdeu a mão da espada, a mão principal, não é? Sim. Perdeu a palmira. Desculpa. Não, não vou a sério? Eu não vou fazer mais piadas destas. E o Jamie agora vê a vida a andar para trás, não é? Porque ele já não pode ser aquilo que toda a gente sabe que ele é e que ele próprio sabe que é. Por isso é que eu também, quer dizer, stress pós-traumático, está bem. Mas é por causa da mão, não é por causa da batalha. Não, mas também tem memórias fortes. Sim, em relação à batalha. Sim, mas é que o stress pós-traumático foi por causa do corte da mão, não, foi, não tem a ver com a batalha. Ele pode ter ficado perturbado com o que se passou na batalha e com aquilo que lhe é exigido enquanto filho primogénito, comandante da Guarda Real, tudo bem. Mas o que desabou aqui os muros e a força do Jamie foi o corte da mão. Vamos ver. Está aqui muita coisa que vamos ver. Para a semana vamos ter novidades em relação... Para a semana não, no próximo episódio. Vamos ter novidades em relação ao Robb Stark. Por agora, vão ver o episódio ou então continuem a ouvir, porque voltamos já a seguir. Estamos sempre cá. Basicamente é isso.